larga. Pode chorar, pode chorar, chora. Chora, não vou ligar, eu não. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, pode chorar. O teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem.